faça o seu CD personalizado com a gente pelo fone 091-8330-7470 e fale com o DJ Milk. DJ Milk! Cama, mas o sono não vem. Rolo de um lado pro outro, a noite inteira penso em você. A saudade é demais, então saio atrás de você. Quem sabe hoje eu te veja na coroa digital do Mega Rei Nuclear. Meu coração dispara por você, minha amada. Quando te vejo dançando,